agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda edição do nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Tal como prometido, estou cá de volta para mais 30 minutos do nosso tesouro português. Está preparado? Tem essa sua alma aberta para receber este nosso grande tesouro, estes diamantes trazidos pelos nossos fadistas? Pois é. Então prepare-se, fique por aí e deixe que a guitarra, a viola, o fadista e o poeta o levem para bem longe nesses seus sonhos, nessa sua vontade de ouvir o nosso fado tão português. Vamos dar início à nossa emissão de hoje com Ardinita. Um grande fado, logo depois, fado típico. Também um fado muito bonito e terminamos com O Cacilheiro, na voz de Carlos do Carmo. Já sabe também que pode enviar os seus pedidos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade e, claro, peça o seu fado. Fique por aí e já sabe, este é o seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Oh, minha mãe, oh, minha amada. Oh, minha mãe, oh, minha amada. Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. O Ardinita, o João, levantou-se muito lindo, porque tinha que estar cedo na porta de redação. Trincou um naco de pão que lhe soube muito bem, antes de sair por aí, beija a mãe adormecida, dizendo cá vou à vida. Oh, minha mãe, minha mãe. A mãe com todo carinho deitou-lhe a bênção, beijou-me e depois aconselhou-me, sempre muito juizinho, não te enganes num caminho, não fumes, não jogues nada, pode ficar descansada, disse-lhe ele para iludir, e voltou-se a despedir. Oh, minha mãe, minha amada, cruzou toda a madragoa, sempre alegre a assobiar, uma marcha popular do São João em Lisboa. Nisto pensou, é tão boa a minha mãe, e contudo, como engano e a iludo, e lhe minto, coitadinha, gramo tanto essa velhinha. Quem tem uma mãe tem tudo, nesse calão repelente da gíria, da malandragem, existe um quê de homenagem na sua boca inocente. Marcha para o jornal contente, sempre de alma levantada, e como o calão lhe agrada, repete como eu a gramo, tanto lhe quero, tanto amo. Quem não tem mãe não tem nada, tanto lhe quero, tanto amo. Quem não tem mãe não tem nada. Thank you. acompanhamento. O fado não era fado, não havendo um pé de vento. Usava botas afiambradas e amotoadas, todas anotas, e aos retiros, fora de portas e pelas hortas, fez os teus giros. E o filho amado da moraria foi perfilhado pela fidalguia. E o filho amado da moraria foi perfilhado pela fidalguia. Imperava o corridinho que nesses tempos deu brado, entre canjeirões de vinho, em silêncio era escutado. Muita vez a benza amiga sofria alguns safanões, porque depois da cantiga sempre haviam discussões. Usava botas afiambradas e botoadas, todas anotas, e aos retiros, fora de portas e pelas hortas, fez os seus giros. E o filho amado na moraria foi perfilhado pela fidalguia. E o filho amado na moraria foi perfilhado pela fidalguia. E o filho amado na moraria foi perfilhado pela fidalguia. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Lá vai no mar da palha o cacilheiro, comboio de Lisboa sobre a água. Cacilhas e Seixal, Montijo mais Barreiro, pouco Tejo e muita mágoa. Na ponte passam carros e turistas, iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como as dos peitoris do cacilheiro. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Num carreirinho aberto pela espuma, lá vai o cacilheiro Tejo à solta. E as ruas de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tiraram o bilhete de ida e volta. Alfama, Madragoa, Bairro Alto, tocado lá num barco de brincar. Metade de Lisboa à espera do asfalto, e já meia saudade a navegar. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Se um dia o cacilheiro for embora, fica mais triste o coração da água, e o povo de Lisboa dirá como quem chora, pouco Tejo e muita mágoa. E o povo de Lisboa dirá como quem chora, pouco Tejo e muita mágoa. Nesta nossa seleção, neste nosso desfile de grandes fadistas, com a canção da Rosa Branca, fado trazido por António Pinto Basto. Logo depois ficamos com Anda ao Sol, na Minha Rua, na voz de Maria da Fé. O sol não acredito com esta chuva,

minhas que é fantasia. A razão das minhas queixas só andas enciumado quando eu não te apareço. Mas se tens a teu lado, dei ciúmes, te mereço. Mas se tens a teu está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. A gente nunca se esquece. Quem se esquece da gente, a gente nunca se esquece. De quem se esquece da gente, saudade profunda chaga, feita de um sonho desfeito. Saudade profunda chaga, feita de um sonho desfeito. Deixa-nos marcas no peito que nem o tempo as apaga. Deixa-nos marcas no peito que nem o tempo as apaga. Dor que às vezes nos esmaga e nos deprime atrozmente, que a gente não vê mas sente. Como o vento que arrefece, parece incrível, parece. Mas é certo, infelizmente. Parece incrível, parece. Mas é certo, infelizmente. Se a saudade se mistura com lagos de ingratidão, se a saudade se mistura com lagos de ingratidão, mais dura se torna então a mágoa que nos tortura. Mais dura se torna então a mágoa que nos tortura. Então a gente procura sorrir, mostrar-se indiferente, embora fingidamente. Porque quando isso acontece, a gente nunca se esquece. De quem se esquece da gente, a gente nunca se esquece. De quem se esquece da gente. Chegamos assim ao fim da nossa segunda edição de hoje do programa Diga Lá ao Sr. Fado. Pois é, passou num instante, mas amanhã estamos de volta com as duas edições, às 13. Das 13 às 13h30 e das 19h30 às 20h. Isto estou-me a confundir, ai ai. Não pode ser. Vamos. Deixo-lhe também, aliás, antes de irmos embora, deixo-lhe aqui o nosso e-mail para onde pode pedir o seu fado. geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em www.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Pode sempre deixar também o seu pedido musical, aquele fado que quer ouvir, qual o fadista, e se tiver alguma preferência por uma das edições diárias do Diga Lá ao Sr. Fado, diga-nos então para qual ou qual prefere para passar o seu fado. Terminamos com A Moda das Tranças Pretas, trazido por Vicente da Câmara, e terminamos e damos mesmo o ponto final de hoje do nosso Diga Lá ao Sr. Fado com uma rapsódia de fados. São estas as duas propostas de fado para o final da nossa edição, ou segunda edição de fados de hoje. Fique bem, desejo-lhe uma ótima noite, que tudo lhe corra pelo melhor, e amanhã estamos de volta com o seu Diga Lá ao Sr. Fado, sempre, sempre em português. como era linda com seu ar namoradeiro. Dele chamavam menina das tranças pretas, pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilateira já ninguém hoje tem esperanças, deixou saudades, foi-se embora e à tardia. Está o chiado carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o chiado carregado mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Soltar mil queixumes, queixumes do meu amor, que me mata de ciúmes. O meu amor expressou-me, trocou-me a outra mulher, mas o que mais me consome é o que ele anda a dizer. Mas o que mais me consome é o que ele anda a dizer. Guitarra, toco, correio, quero deixar de ser triste, fazer de conta que ele já para mim não existe, fazer de conta que ele já para mim não existe. Dá mais valor aos teus dons, deixa-me cantar contigo. Dá mais valor aos teus dons, deixa-me cantar contigo. É no corrido dos tons, já que ele correu comigo. É no corrido dos tons, já que ele correu comigo. Devagar, guitarra amiga, que o meu peito já cansou. Esqueceu-me uma cantiga que o meu amor me ensinou. Esqueceu-me uma cantiga que o meu amor me ensinou. Mudaste para a moraria, triste fado da severa. Mudaste para a moraria, triste. triste fado a cevar. Vai, não posso ter alegria. Meu coração em dois para, não posso ter alegria. Meu coração em dois para.